desceu aqui na terra, tudo isso pra me salvar. Ele é um bom senhor, ele tomou o meu lugar, para que eu tome o seu lugar, e disse que tudo está consumado, para minha salvação. Jesus é bom, ele verteu seu sangue lá na cruz. Jesus é bom, ele pagou toda a minha dívida. Jesus é bom, e disse que tudo está consumado.